programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News hoje, terça, dia 2 de abril de 2019, e a notícia dessa vez... Peru declara emergência por causa de protestos. Caramba, a galera tá protestando bem, hein? Eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Vamos lá. Caralho, mano, esses cachorros estão muito foda. Então, no dia 29 de março, o governo peruano declarou emergência por um período de 15 dias no distrito de, lá vem o nome difícil, Chalhuahuacho, na região de Apurimaqui, no sul do Peru. A declaração foi devido a uma manifestação que está bloqueando o acesso rodoviário à mina de cobre mais importante do país, que atualmente é controlada pela empresa MMG, que, por sua vez, é controlada pela estatal chinesa CMC, que possui 75% das suas ações. Que, uma vez, é controlada pelo estado de Minas Gerais. Que, por sua vez, é controlada pelos reptilianos. Que, por sua vez, é controlada pelo Vladimir Putin. Que, por sua vez, é controlada pelo Bush. Que, por sua vez, é controlada pelo George Soros. Exatamente, aí, pronto. Esse é o limite. Esse é o limite. Que, por sua vez, é controlado pelos youtubers de Minecraft. Esses aí não controlam nada, eles só constroem tudo, é diferente. Eles são uma força, eles não são um ser. Então, o estado de emergência permite o uso de forças militares contra civis, além de suspender os direitos à liberdade e à não violação de propriedade. Quer dizer que eles basicamente podem prender quem eles quiserem em lugar que eles quiserem. Exatamente, que é o certo. Né? Se chama... Pau no cu. Se chama justiça. 100%. Isso aqui é a inspiração saudita, mano. Tá 100% correto. Então, os protestos se deram pela exigência de agricultores locais de uma indenização de 100 milhões de nuevos soles, que é a moeda peruana, e que seria mais ou menos 30 milhões de dólares, pelo uso da via que eles estão bloqueando e pela poluição de pó de minério de cobre nas regiões próximas à mina. Que putaria também, né, mano? É foda, né? É, mano, você tá de boa lá, cultivando suas batatas, seus repolhos. Aí chega seu filho parecendo coisa lá, tu não sabe o que é. Você tá lá de boa, cultivando, aí chega um chinês, começa a minerar cobre, destrói sua plantação com um pó de minério de cobre, dá câncer pro seu filho. É, não sei se... chega... seu filho vira um colosso do X-Men, tu não sabe o que é. Né, mano? O moleque esperando cobre. Não, o moleque, tipo, ele rala, no, o sangue dele agora não é nem vermelho, mas é azul. Ele virou um molusco. Ele virou um molusco. Pelo menos pode ser um ser humano com sangue de cobra, ele virou um molusco. Né, mano, o cara... Mas é sério mesmo, porque pó de minério de cobre faz um mal do caralho e destrói a plantação. Pode qualquer minério. É, no geral, mas o pó de cobre especificamente ele é danoso mais do que a média. Sei. Podia ser pó de urânio, ia ser muito pior. Aí não ia ter ninguém pra reclamar, basicamente. Por isso que eu acho que eles vão tocar cobre por urânio. Tipo, eles tiram todo o cobre que estão lá embaixo e jogam urânio e aí minera de novo. Porque a mineração é muito mais silenciosa, tem muito menos manifestação. Isso porque a gente não falou da tentativa de... Na verdade, não foi bem a tentativa de assalto. Porque um carregamento de urânio ficou entre um no meio de um tiroteio lá no Rio de Janeiro. Então, não sei se você viu isso. Sim. Sim, eu vi. Então, assim, a gente tá zoando, mas o Brasil tá pondo em prática. Pois é, Minas Gerais tem grandes minas de urânio que só vai demorar, tipo, 40 anos pra revitalizar, tá ligado? Então, Minas Gerais, tipo... E onde você vai só resolver um buraco da mineração e o cheiro de Minas Gerais. Minas Gerais gosta tanto de queijo que ela tá tentando se transformar em um queijo suíço através da mineração, tá ligado? Eu não sei, quando você coloca uma empresa que chama Vale pra minerar as paradas, você espera que tudo vire um Vale, né? Pois é, mano. É um grandíssimo. É que, tipo, Agora, entre Goiânia e o Rio de Janeiro, não tem mais Minas Gerais. Tem o gigantesco Vale. Vale. É o nome do vale. Se a empresa chamasse Morro, Serra, seria o contrário. Chamar de Mata Atlântica pra ver se eles reflorescem, tá ligado? Então, os protestos começaram no dia 4 de fevereiro, já tem um tempinho já. Já tem mais de um, quase dois meses. E se intensificaram no dia 21 de março, quando o líder e dois conselheiros do grupo que está protestando foram presos por acusações de extorsão. Eles extorquiram mesmo as pessoas ou é só... Não, a extorsão era porque, segundo o governo peruano, o bloqueio da rodovia é uma extorsão à empresa chinesa, entendeu? Rapaz, olha, esse governo é inteligente, olha aí. É muito bom quando o seu governo tá do seu lado, né, mano? É foda, né, mano? Bom pra caralho. Seu governo, ele olha. Seu governo peruano, você olha pra um lado, você vê peruano. Aí você olha pro outro, você vê chinês. Quem que você vai defender? O chinês. O chinês, mano. É muito bom quando você coloca assim, um representante lá através de propina. E já teve, nós já tivemos várias conversas entre os protestantes e pessoas do governo peruano. Inclusive, eles estavam protestando, não evangélicos. Estavam protestando, mano. Para deixar bem claro aí. E aí, eu não sei se os conselheiros foram liberados, mas o líder foi liberado no dia 29 de março. Oito dias após a sua prisão. Por pura pressão mesmo. Certo. E é basicamente isso. O Peru tá se preparando para dar uma madurada nos manifestantes. Dar uma madurada nos... Qual que é o nome do governador do Paraná que mandou atirar em professor, mano? Cara, eu não sei. Álvaro Dias. Então ele deu. Vai dar aquela Álvaro-dizada nos manifestantes. É o Álvaro Dias, ele foi candidato até a presidente. Mano, é. Quem que você quer como presidente? Obviamente um maluco que mandou atirar em professor, mano. É sempre bom. Mano, você tem professor na sua frente, um protesto pacífico, pedindo coisas minimamente razoáveis. O que você vai fazer? Mete bala. É foda, né? Bom pra caralho. Esse programa fica por aqui. Nos vemos no próximo e falou! Forrou!